O escudo térmico carbonizado da cápsula Orion afunda lentamente nas águas frias do Oceano Pacífico, cercado por botes de resgate da Marinha. Por que a NASA precisou de 58 anos para ter coragem de repetir a exata trajetória da Apollo 8? Nos próximos minutos, vamos descobrir o que tornou o espaço profundo subitamente mais perigoso para a geração Artemis. 10 de abril de 2026. A fumaça ainda sobe da escotilha principal enquanto as equipes de recuperação se aproximam. A missão Artemis 2 acaba de retornar de sua jornada épica. Os quatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, estão a salvo após 10 dias flutuando no vazio absoluto. Eles orbitaram a Lua. Eles foram mais longe do que qualquer ser humano jamais esteve, quebrando o recorde absoluto de distância da Terra ao cruzar a marca de 248.655 milhas no espaço profundo. Um recorde que pertencia à heroica tripulação da Apollo 13, desde abril de 1970. Mas por trás das manchetes e do alívio das equipes em solo, há um detalhe que a celebração moderna tenta ofuscar. Em dezembro de 1968, a Apollo 8 fez exatamente esse mesmo trajeto, o mesmo contorno solitário, em volta da face oculta da Lua. A mesma trajetória de retorno livre, usando a gravidade lunar como um estilingue cósmico para voltar para casa. Meio século. 68 meses antes de Neil Armstrong sequer pisar no regolito lunar. Se a física orbital não mudou, se a matemática de Kepler continua rigorosamente a mesma, o que manteve a humanidade presa na órbita baixa da Terra por 60 décadas? No centro de controle da missão em Houston, uma fotografia antiga em preto e branco repousa sobre o vidro da mesa de um diretor de voo. É a famosa imagem do nascer da Terra, capturada por uma pequena janela triangular em 1968. Naquela época, os astronautas Frank Borman, Jim Lovell e Bill Anders foram lançados no topo de um foguete Saturn V, uma bomba controlada com milhões de litros de querosene e oxigênio líquido. Eles navegaram pelo abismo usando sextantes óticos e tabelas estelares de papel, confiando em computadores de bordo que possuíam menos capacidade de processamento do que um relógio de pulso digital contemporâneo. E aqui começa a parte estranha. A Artemis 2 utilizou o gigantesco foguete SLS, o Space Launch System, uma torre de engenharia hipercomplexa que custou bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento ao longo de anos. A nova cápsula Orion é substancialmente maior, infinitamente mais pesada e carrega camadas de blindagem que fariam o módulo de comando da Apollo parecer um brinquedo de papel alumínio. Os orçamentos são astronômicos. As equipes de apoio contam com milhares de engenheiros monitorando cada milissegundo de voo. Contudo, o trajeto é rigorosamente o mesmo. A gravidade que puxa a nave para casa é a mesma. Se conseguimos laçar a Lua usando técnicas rudimentares e coragem bruta no auge da Guerra Fria, por que o retorno exigiu uma reinvenção completa e exaustiva de cada válvula, parafuso e sensor? O que os engenheiros de hoje sabem que os pioneiros dos anos 60 ignoravam? Até este ponto, a missão era rotina. Até este ponto, a tela principal de telemetria brilha com gráficos vermelhos quando os dados de radiação da Artemis 2 cruzam a marca de 384 mil quilômetros. Estamos olhando para a fria e implacável realidade dos números. Quando a Orion mergulhou no espaço cislunar, ela entrou em um ambiente que a Apollo 8 apenas atravessou, às cegas, torcendo pelo melhor. A resposta para a longa espera de meio século não é que perdemos a tecnologia de ir à Lua, é que perdemos a nossa ignorância sobre o que existe no caminho até lá. Durante as missões Apollo, a NASA aceitou um nível de risco que hoje seria sumariamente rejeitado por qualquer comitê de segurança. Eles voaram através dos densos cinturões de radiação de Van Allen, tão rápido quanto os motores permitiam, cruzando os dedos para que o Sol não decidisse ejetar uma tempestade de plasma no momento exato da travessia. Uma erupção solar severa em dezembro de 1968 poderia ter cozido a tripulação ao vivo dentro da fina casca da espaçonave. Os sensores modernos da Artemis II confirmaram que o ambiente de radiação no espaço profundo é muito mais volátil e hostil do que os modelos teóricos antigos ousavam prever. Os instrumentos detectaram a densidade exata da radiação cósmica de fundo, mas detectaram algo mais. Cada impacto invisível de micrometeoroides, cada flutuação térmica extrema entre a luz solar direta e a sombra lunar, tudo isso exige uma resposta ativa e automatizada da nave. A Apollo era uma canoa cruzando um oceano remoído em um dia de extrema sorte. A Orion precisou ser construída com a resiliência de um submarino nuclear de águas profundas. E isso é só a parte que os dados confirmam. Dentro da cabine pressurizada da Orion, a astronauta Christina Koch observa o pequeno dosímetro digital preso firmemente ao tecido de seu traje de voo intraveicular. O ponto de vista muda drasticamente quando você está trancado lá dentro. Longe das telas de Houston, não há mais a proteção reconfortante do campo magnético da Terra. O zumbido constante dos sistemas de suporte de vida é a única barreira sônica que separa quatro pulmões humanos do vazio letal lá fora. Durante 10 longos dias, a tripulação da Artemis II não estava apenas voando em uma trajetória balística, eles estavam testando uma máquina de sobrevivência autônoma. O ritmo dentro da cápsula é meticuloso. Cada grama de oxigênio é calculado, cada gota de condensação no painel é monitorada. Na era da Apollo 8, o objetivo singular era chegar à Lua antes dos soviéticos, custe o que custar, aceitando tacitamente que a tripulação poderia não voltar. Na era da Artemis II, o objetivo é provar que humanos podem habitar o espaço profundo de forma contínua, sustentável e sem depender da sorte estocástica. E se o abismo de quase meio século entre as missões não for um atraso tecnológico embaraçoso, mas a constatação aterrorizante de que a Apollo 8 sobreviveu por puro caso estatístico? As margens de erro reduziram drasticamente, não porque a engenharia de foguetes piorou, mas porque a ambição da humanidade cresceu. Nós não queremos apenas cravar uma bandeira e voltar correndo para casa antes que o oxigênio acabe. Nós queremos ficar. E para ficar, a nave não pode ser apenas um veículo de transporte, ela precisa ser um ecossistema impenetrável. O que vem a seguir não estava em nenhum briefing das missões clássicas. O plasma superaquecido brilha em tons de violeta contra as janelas da cápsula Orion durante a reentrada violenta na atmosfera. Lembra do escudo térmico carbonizado da abertura? Ele finalmente faz sentido e a resposta cria um problema de proporções ainda maiores. Quando a cápsula reentrou na Terra, a quase 40 mil quilômetros por hora, ela enfrentou temperaturas de quase 3 mil graus Celsius. O atrito transformou o ar ao redor da nave em fogo, testando o novo material ablativo até seu limite estrutural. O atraso de 58 anos foi o preço exato em tempo e capital para mudar o paradigma da exploração humana. A Apollo foi um milagre glorioso da improvisação e do risco extrema. A Artemis é a fundação pesada e calculada de uma infraestrutura interplanetária real. Nós não voltamos antes porque não tínhamos a tecnologia para voltar de forma segura e repetível. O espaço escuro não perdoa a arrogância duas vezes. A NASA precisou de décadas de pesquisa na Estação Espacial Internacional para entender a degradação do corpo humano na microgravidade. Precisou desenvolver materiais compósitos avançados, escudos térmicos de nova geração e sistemas de navegação com tripla redundância que não dependessem de intervenção constante da tripulação. Descobrimos que o universo é vasto, radioativo e indiferente. A audácia cega dos anos 60 precisava ser substituída pela precisão cirúrgica e cautelosa dos anos 20. A Artemis II não apenas repetiu a Apollo 8, ela reescreveu todas as regras de engajamento da humanidade com o cosmos. Mas se a ciência precisou de meio século de trabalho árduo para reconstruir a ponte segura até a nossa própria Lua, o que descobriremos quando tentarmos estender essa mesma ponte até as areias vermelhas da Marte? O vapor de condensação escapa pela escotilha aberta da Orion enquanto as equipes de resgate ajudam a tripulação a sair para o ar do oceano. A longa espera de 58 anos terminou porque finalmente paramos de correr contra o calendário político e começamos a construir para a eternidade. A missão Artemis II provou de forma definitiva que a lacuna de décadas não foi um período de estagnação esquecida, mas um tempo de amadurecimento necessário. A humanidade aprendeu a respeitar o poder absoluto do vácuo. A Apollo 8 nos mostrou de forma espetacular que era fisicamente possível chegar até lá, mas foi a Artemis II, com seus escudos espessos e sensores redundantes, que garantiu que podemos sobreviver tempo suficiente para chamar o espaço profundo de nosso novo lar. O verdadeiro triunfo desta missão não foi a distância astronômica alcançada, mas sim a certeza matemática de que a jornada pode ser repetida amanhã, e depois de amanhã, sem depender do acaso. No nosso próximo episódio, investigaremos a Orion, a cápsula, como manteve 4 pessoas vivas em 10 dias no vácuo. No escuro entre a Terra e a Lua, a poeira cósmica volta a se assentar em silêncio absoluto, aguardando as próximas pegadas.